acordado? Olá! Eu tinha esquecido do vídeo. Que não é uma atitude muito segura, né? Porque atitude 100% segura, você não vê onde é a saída de emergência e não se esquece na hora do pânico. O videozinho é legal, mas ele me lembra muito no avião, aquele panfleto do avião, né? Aquela cartelinha com as instruções de emergência. E é legal porque ele mostra um avião sem poltrona, né? Ele mostra um avião com espaço, que não é bem o que você tem hoje a bordo das confortáveis aeronaves, onde a poltrona reclina de 90 graus para 91. Fica você batendo com as costas achando que está quebrado, e não, é só até ali mesmo, né? Em caso de acidente, a posição... Na verdade, a posição das pessoas é assim, né? Enfim. Nós temos uma meta para alcançá-los. A nossa meta é falar de responsabilidade. Responsabilidade é o nosso problema. Nós não começamos falando tão claramente de um problema ou de uma ideia que possa ser associada a problemas contemporâneos. Nós começamos com uma dieta filosófica. Uma dieta em que foram apresentadas duas grandes estruturas de discurso. O que eu quero fazer num primeiro momento é deixar claro agora como esses dois discursos que nós trabalhamos aqui podem nos ajudar quanto à ideia de responsabilidade. Como que os dois discursos se encaixariam como alternativas para a discussão da ética, em especial de uma ética voltada para a responsabilidade, e já antecipando uma ideia central de que esses dois discursos correspondem a modelos diferenciados que nem sempre convivem necessariamente muito bem um com o outro. Talvez cada um deles fosse mais adequado a um determinado momento do que a outro. Por que nós escolhemos nesse momento? Porque nesse momento, um deles em especial parece fazer sentido. Um desses discursos que nos levará diretamente à ideia de responsabilidade. E o que ela poderia significar hoje para todos nós. Beleza? Beleza? Eu não vou repetir os mesmos autores porque fica chato. Mas o que nós temos até agora é, com Platão, algo que se vai chamar de uma ética de princípios. De princípios. Com Aristóteles, uma ética da virtude. Da virtude. Ou, se você preferir dizer de outra forma, uma ética voltada para a ideia de lei, leis éticas, normas éticas, e uma outra ética voltada para o comportamento, para o caráter, para a sua disposição moral de agir. Talvez um raciocínio que envolva uma quantidade de discursos diferenciados num bloco só, observação feita, inclusive, colocá-los em bloco desse jeito, quem fez isso foi Santo Agostinho, talvez explique melhor. O ideal na vida de todos nós é o amor. O amor ao qual ele se refere é o amor divino. O amor cristão. Amor cristão, para Santo Agostinho, não é o amor que os cristãos, de fato, nutrem e praticam uns com os outros. Esse aí eu acho melhor você não levar muito a sério. O amor cristão é o amor de Deus na visão do cristianismo de Santo Agostinho. Deus ama incondicionalmente, porque Deus é amor em plenitude. Deus é amor em pureza. Você é só imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança, você é uma imagem e semelhança piorada. O que Deus tem em plenitude, você tem em falta. Não quer dizer que você não seja capaz de amar. É, mas a sua capacidade, comparada com a de Deus, é muito diferente. Deus é amor em plenitude, por isso ama indistintamente. Deus ama todo mundo, Deus ama qualquer um, Deus ama você, Deus ama o seu cachorro, Deus ama Fernandinho Beiramar, Deus ama Osama Bin Laden, Deus ama todo mundo, até a sua sogra. Isso é exemplo de amor. Você não, você é amor em falta, então você ama seletivamente. Você ama algumas pessoas, tolera outro tanto, não é? Detesta uma pá de gente e é indiferente com uma maçaroca de gente também. Somos assim. Já que somos assim, a nossa vida não é fácil. Mas, em sendo Deus um ser bom, Ele que nos criou com amor em falta, nos deu um mecanismo para superar a falta de amor em nós. Amor que, se tivéssemos, todos os nossos problemas estariam resolvidos. Amor que, se tivéssemos, não haveria curso de ética. Porque para que ética? Para que lei? Para que punição? Se, no mundo em que todos se amam, ninguém prejudica ninguém. Não é? Não faria sentido. O que Deus nos deu, dirá ele, é aquilo que você vai chamar de livre-arbítrio. Que para ele se confunde plenamente com a razão. Deus lhe deu a razão para que você pudesse compensar a falta de amor em você. A falta de amor inato. Falta de amor inato. Deus lhe deu a capacidade de ser virtuoso. Porque lembra de Aristóteles? Que falava no homem tripartido e que a ideia de virtude é a ideia de um homem capaz de controlar a si mesmo. No aspecto político, era uma ideia comum. Só é digno de governar a outros homens quem antes é digno de governar a si mesmo. Quem antes é digno do autocontrole. Quem antes é, numa palavra só, virtuoso. Virtuoso, lembra? Pois Deus lhe deu a capacidade da virtude quando deu para você razão. Agora, ele lhe dá a capacidade de ser virtuoso porque lhe deu a razão. E como a razão funcionaria virtuosamente? Você não ama de afeto, mas tem uma razão que lhe permite agir como se amasse. Então você encontra a pessoa e diz bom dia. Você realmente não quer desejar bom dia. Mas tu diz bom dia. Você pergunta, e aí, como é que você está? Você não quer saber como o outro está. Se ele começar a contar para você, meu Deus, ele vai falar mesmo. E aí, tudo bem? Não, rapaz, eu estou com a dor aqui que deu um furunco. E aí, ele mal começa a contar e você, sabe o que, que é? Eu estou com um compromisso agora, eu tenho que, mas eu não queria saber, foi você que perguntou, eu te acompanho, não, mas é longe, eu, não é? É um amor cínico, portanto, um amor cínico, porque irracional, porque não é autêntico, porque não é afetuoso, mas funciona. O ideal seria o amor incondicional, já que não somos capazes. O amor racional quebra o galho. O livre-arbítrio quebra o galho. Mas o que garante que você vai usar a sua razão, seu livre-arbítrio, para de fato ser virtuoso? Para de fato substituir a falta de amor que há em você? Nada garante. Então Deus lhe dá mais um presente. A lei. A lei. A palavra dele. Não se esqueça, ele está falando de um padre. A palavra de Deus. Como lei a ser seguida. Que é o modelo de Platão. Platão achava que as pessoas eram incapazes de serem virtuosas, por elas mesmas. Pau que nasce todo, morre todo, para Platão. Você já nasceu com a economia entre corpo e alma, que o corpo desejante acaba falando muito mais alto no seu comportamento do que a sua alma racional e, por isso, necessariamente boa, e não tem jeito, o seu corpo vai dominar pelo resto da existência. Então como é que eu faço com gente assim? Não faz. Lei para cima dele. Uma lei feita, claro, por alguém que sabe o que é bom. A lei feita pelo filósofo, dirá Platão na República. Santo Agostinho até melhorou. Já não é nem um filósofo que está fazendo lei. É Deus. Se Deus é pura bondade, a lei dele também tem como conteúdo pura bondade. Obedeça a uma lei de pura bondade, que o resultado só pode ser bom. Ainda que você não entenda. Ainda que você não goste. Ainda que você não goste. São os dois sistemas. Ele hierarquiza. Ele hierarquiza. Em primeiro lugar, o amor. Onde não houver amor, há virtude. Onde não houver virtude, há lei. E onde não houver a lei, há violência. A violência. Eis a nossa escala de valores morais. Entre a escolha de um modelo ético e outro, quem está na berlinda é você. É o homem. A ideia que se faz do homem. A imagem que se faz do homem e de suas capacidades. Quem somos nós e o que podemos fazer? De fato, nós podemos mudar a nossa disposição de caráter? Ou não tem jeito de mudar? Porque se não tiver jeito de mudar, quer pessoas que não mudam lei, quando você quer pessoas que mudam virtude. Eu vou dar um exemplo histórico. Mas que é interessante. Que está ligado a um probleminha envolvendo direito. Eu sei que direito é um saco. Mas pode deixar, eu não vou narrar nada em detalhe. Eu mesmo não suporto. Você tem dois momentos históricos em que você tem grandes transformações no Estado e que acabam gerando um problema com o direito. O primeiro deles é a Revolução Francesa. Você tem um Estado monárquico, cheio de aristocratas mandando no Estado, e agora você vira o jogo pelo avesso, há uma revolta proletária, há uma revolta burguesa, o outro exemplo é comunista mesmo, há uma revolta burguesa, e agora dizem, mudou tudo. Agora, quem faz as leis somos nós, burguesos. No dia seguinte, eles tinham um problema. É uma coisa é você mudar quem faz a lei. A outra é você mudar toda a burocracia do Estado, da noite para o dia. Haja bala para fazer isso. Haja guilhotina para fazer isso. Não havia lâminas, não é, aquelas de três lâminas, né, para partir com mais eficiência o pescoço das pessoas. Então, eles tinham um problema, porque de que adianta fazer uma lei muito legal, uma lei com todos os valores burgueses, uma lei que de fato consiga garantir igualdade, liberdade, fraternidade, se quem vai aplicar a lei, que são os juízes, são todos aristocratas. A máquina do Estado é ligada ao antigo regime, mas quem faz a lei não. Qual foi a solução? Solução de Robespierre. O juiz não interpreta. Obedece cegamente à lei. Cegamente. Obedece cegamente porque eu não confio naquela pessoa que vai aplicar a lei. Quanto mais você considera os outros ignorantes, incapazes, ou ainda que não sejam ignorantes e incapazes, a capacidade dele e o saber não lhe interessam, lei. Me obedeça. Lê mais. Mando eu. Obedece quem tem juízo. Quem não quer ir para a guilhotina. Segundo exemplo. O mesmo problema. Revolução Russa. Do dia para a noite muda tudo. Stalin chega e chama Pachucanes, que era um jurista de Estado. Ele diz: nós estamos com um problema aqui. É que para consolidar a revolução, nós temos as leis de um lado e temos os juízes do outro. E tem que mexer com um ou com o outro. Vem Pachucanes e diz: as leis da Rússia são leis burguesas. O que as leis burguesas querem? Liberdade, igualdade e fraternidade. Só que na prática não criam igualdade, liberdade e fraternidade. Porque quem aplica as leis, os juízes, são todos burgueses que só querem explorar o proletário. Otário. Solução de Estado. Mantenha toda a legislação. Não mexa em nada. E fuzile todos os juízes. Fuzilem os juízes. E vamos substituí-los por juízes proletários. Basta trocar o juiz e está tudo resolvido. E, meu amigo, essas duas histórias mostram que, quando você fala de ética, das duas, uma. Ou você está pensando em mudar as pessoas, tudo bem, a forma de estar e mudar as pessoas é meio radical. Mas é mais ou menos isso. Quer dizer, não se enfiar uma bala em todo mundo. Mas que, pelo menos, o antiético que anda por aí morra para dar lugar em você mesmo, no seu próprio corpo, que você se transforme em outra pessoa. Não deixa de ser uma morte. Não é? Ou muda as pessoas, ou então muda aquilo que condiciona, aquilo que constrange as pessoas. Você já deve ter se tocado que, durante muito tempo, houve o predomínio de um discurso ético voltado para a lei, para o constrangimento, para a obediência cega. E você já deve ter notado também que esse discurso da lei, do constrangimento, da obediência cega, hoje, para você, ele deve parecer meio esquisito. Ele deve parecer meio estranho. Ele deve soar aos seus ouvidos como uma espécie de constrangimento ilícito, como uma espécie de autoritarismo excessivo. Basta você ver como as crianças eram criadas, comparando com a forma como as crianças são criadas hoje. Eu vejo pelo meu avô contando como minha mãe era ensinada. E o negócio é o seguinte. Ele falava, se não obedecesse, imediatamente, a porrada comia sopa. Já hoje, se mãe fala algo com o filho na rua, já tem uma multidão para dizer, nossa, essa mulher é de Santa Rosa. Essa mulher ideia. Hoje nós temos um problema que é o inverso. Você tem uma geração de crianças, né, adolescentes, que não tem limite. Não tem limite. Problemas opostos. Problemas opostos. Nós vivemos nessa geração em que nós tentamos apelar para a transformação das pessoas, e não para a lei, não para a rigidez, não para o autoritarismo. Vivemos uma época, portanto, em que Platão já não parece mais fazer tanto sentido. Mas, por outro lado, Aristóteles e a virtude parecem fazer sentido. O apelo à responsabilidade, o apelo ao homem responsável, não deixa de ser um apelo à ideia de um homem virtuoso. Homem virtuoso. Homem capaz de, por ele mesmo, segurar a onda, sem que seja necessário um constrangimento excessivo para que ele obedeça. Que obedeça por si mesmo. Que obedeça por si mesmo. As empresas eram muito assim. As empresas diziam: eu é que sei, eu, presidente, eu, dono. Eu é que sei o que a empresa fará, o que a empresa quer, o que a empresa deixa de querer. Hoje não. Hoje dizem lá, tá? Ouvi no programa da CBN, veja o que eu penso em administração de hoje. Programa da CBN, apareceu um cara no de administração, dizia: a missão da empresa. Toda empresa deve ter uma missão claramente definida e essa missão tem que ser conhecida por todos. Porque a ideia é que todos possam individualmente cooperar de forma consciente, não é, com a missão da empresa. E quanto mais sincera for a missão da empresa, melhor. E eu meio burro desse negócio de administração, dirigindo o carro, fiquei imaginando. Quanto mais sincera a missão da empresa, lucro. Sim. Eu já fiz a plaquinha para todas elas. É bom porque, né, é só fazer modelos variados, né, mais brilhante, menos brilhante, você bota em qualquer parede, de qualquer lugar. No mesmo jeito que eu ouvi isso, eu fui a Copenhague, né, tomar café na Copenhague. E do lado, a Copenhague, ela bota essa coisa de missão da empresa, né, no balcão. Não sei se você já reparou, mas tem no balcão. Aí está lá: nossa missão, atender com carinho. Sabe, eram as coisas bonitas assim, né? Atender os clientes com carinho, proporcionando mais doçura na sua vida. Eu vi a mulher tirando um cafezinho, me atendendo com carinho. Aí, enquanto ela botava o café, porque é engraçado, porque a minha relação com ela não tinha olhar. Quer dizer, eu olhava para ela, ela não olhava para mim. Sabe quando você é atendido assim, a pessoa não olha para você? Você chega assim: pois não, café. E a pessoa vai te entregar o café, você está aqui, ela está aqui com o braço com o café. E blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, reclamando da outra, que era uma vagabunda, né? Porque estava do lado de fora da lojinha, falando no celular. A vagabunda toda fora do celular para fugir do trabalho, safada, não sei o quê. E daí também que você vai trabalhar, pinta aquele pilantra do gerente já, era um canalha, vagabundo. Não sentia o amor e o carinho com que ele tratava ali. Absoluto, absoluto. Não é? Pode parecer hipocrisia às vezes esse negócio todo, esse apelo à responsabilidade. Agora, se há o risco da hipocrisia, também não quer dizer que não seja uma tentativa válida, uma tentativa boa, uma tentativa bem intencionada. Entre a hipocrisia e uma boa intenção, um outro exemplo. Eu já desempenhei uma função muito chata, que era a de avaliador de curso do MEC. Era pelo INEP, na verdade, que é um braço do MEC. E a função é um grupo de professores que vai até uma instituição que quer criar um curso novo, ou então ter um curso reconhecido. Fazer uma visita em loco, né? Uma avaliação e maravilha. E na época, havia alguns critérios que você exigia de todos os cursos. Todo projeto tinha que tocar nisso. E quando chegasse lá o especialista, você teria que demonstrar como você realiza aquilo que é pedido. E um deles, uma das exigências, aparecia em tudo, senso crítico. Formar alunos com senso, todo mundo falava isso, formar alunos com senso crítico. Até hoje eu não sei o que é isso, mas estava lá em todos. E segundo, responsabilidade social. Tem que ter responsabilidade social, dizia o MEC, senão não tem autorização para montar curso. Senão não tem curso reconhecido. Chego no interior de São Paulo, um prédio muito interessante, muito bonitinho, simpático mesmo o prédio, um jardinzinho lindo, e lá vai o dono da faculdade. E nessa hora você é tratado a pão de ló. ir no hotel. Quer dizer, primeiro no aeroporto, me pegam, levam para o hotel. Era o melhor da cidade. 5 minutos no quarto do hotel, alguém bate na porta. Quando eu abro, imagina uma mulher bonita. Melhora ela. Ela estava parada na minha porta com a caixa de bombom. A caixa de bombom trazia o logotipo da faculdade que ia ser avaliada. Olha, eu estou aqui para caso o senhor precise de alguma coisa. Qualquer coisa. Social. Comecei pelo vídeo e falei, vocês já viram como é engraçado? Tem muita empresa responsabilidade social. E quando mostra a responsabilidade social que ela diz ser tão importante, nunca é na atividade fim da empresa. Aliás, às vezes nunca é dentro da empresa, geralmente é fora da empresa. Porque aqui, meu amigo, ninguém tem responsabilidade social para pagar um salário melhorzinho para o professor. E como você vai querer os melhores profissionais do mercado se você paga o pior salário do mercado? Como é que um cara vai ser ao mesmo tempo tão inteligente para ser bom professor e tão burro para optar pelo pior salário do mercado? Você diz que tem responsabilidade social, mas não investe um centavo. Aliás, o prédio eu vi que tem investimento. O prédio é muito bonitinho, mas não tem um centavo investido em livro, em espaço para estudo. Os alunos estão insatisfeitos e as pessoas... Mas distribui cachorro-quente na faculdade. O banco que tem o talão de cheque com papel reciclado, mas cobra taxas de juros extorsivas. Por que a responsabilidade social é na folha do papel e não na taxa de juros? Entende? Então, há um risco muito sério de responsabilidade não ser levada a sério. Porque responsabilidade só faz sentido se você pensar a partir da ideia de virtude. Porque ser responsável, no final das contas, deve ser virtuoso. E o discurso da virtude é um discurso de sacrifício. E a questão é, até que ponto você está afim de sacrificar mesmo? Em nome da tal da responsabilidade. Essa é a questão. Porque o discurso exagera um pouco. Exagera. Somos ultra responsáveis, muito responsáveis. Ninguém é mais responsável do que eu. Eu lembro de um governante também, que dizia, todo mundo é vaidoso. É o grande pecado do homem, a vaidade, diz o governante. E a repórter que entrevistava, todo mundo. Você não acredita em humildade? Não. Humildade é hipocrisia. E a repórter, nem Madre Teresa de Calcutá. Milor, eu duvido que a partir do momento em que acendem a primeira lâmpada da primeira câmera para filmar, Madre Teresa de Calcutá não fica lá no cantinho pensando sozinho. Eu sou humilde, muito humilde. Ninguém é mais humilde do que eu. Sabe? Eu sou responsável. Ninguém é mais responsável do que eu. Sem a câmera, eu quero ver funcionar a humildade de muita instituição, de caridade, sabe? Eu quero ver sem a câmera. Eu quero ver sem o aplauso. Até que ponto, de fato, a atitude responsável se sustentaria sem as pessoas aplaudindo do seu lado, não é? De fato, a sua atitude responsável. Até que ponto ela se mantém por você mesmo? Por ela, aquela força absoluta do autocontrole. Meu amigo, o que está se traçando aqui é um certo dilema envolvendo a responsabilidade. Se por um lado a responsabilidade extrema requer também sacrifício extremo, autossacrifício extremo, em prol de outra pessoa, por outro lado, há um risco de um falseamento, não é? Que requer uma outra disposição de espírito. Uma disposição de espírito que é o aplauso do outro, que é a satisfação porque o outro gosta de você. Que é, portanto, uma aceitação social. O homem entre o controle de si mesmo e um controle que vem da sociedade. Por que eu destaco esse dilema? Porque essa perspectiva, em torno desse dilema, que separa dois autores contemporâneos que falam de responsabilidade. O primeiro deles, muito popular, à minha direita, Luc Ferry. Luc Ferry foi ministro da Educação francês, professor de filosofia na Sorbonne. Como ministro da Educação, ele é o cara que fez aquela lei do véu, que ficou famosa, lembra? Que proibia a manifestação religiosa. Porque ele queria promover a tolerância dentro da França. E a chave para a tolerância, para ele, é você não explicitar, não tornar público determinadas ideias e manifestações cuja sua natureza, o seu lugar adequado de ocorrer é na sua intimidade. Uma religião, por exemplo. Todo mundo pode ter a sua fé, o Estado pode se meter, agora não vá querer empurrar isso para os outros. Não vá querer fazer que nem, veja onde eu moro, a mais ou menos uns 150 metros do meu apartamento, tem uma igreja. Essa igreja tem um alto-falante. E o resto da história você já deve perceber onde isso vai chegar. Não é? A quantidade de gente que passa e grita, Deus não é surdo, não está no gibi. Porque não basta rezar para ele, ele tem que rezar para mim também, no meu ouvido. No meu ouvido. Quinta-feira à noite, cara. Quando eu estou querendo ver House. O cara está lá berrando. Ainda bem que tem legenda, porque eu não ouço mesmo a TV. Só na legenda. Só na legenda. A novela é o... Eu tenho bom pra saber se ela Dalit ou Dalit, porque tem um cara berrando, vendo. Oi, Jesus, vem! E falou, Jesus, foi o indiano aí, foi o Barruan, foi o Márcio Garcia, sabe? É pra ficar, fica na sua. Mas com a mulher, a menina islâmica, não dá pra ficar na dela. Porque exige-se dela o uso do véu. E o véu, o cristão esconde o crucifixo, mas e o véu? E o véu da menina? Não tem como. E na escola pública. Ele diz, meu amigo, educação é política de Estado. O Estado diz o que ensina e como. E o Estado é laico, então religião nenhuma em escola pública. E o que eu faço com elas? Não entram. Não entram. Do outro lado, quem nós temos? Gilles Lipovetsky é um autor que começa estudando, veja só você, moda. Ninguém dá muita trela para ele no meio acadêmico no primeiro momento, porque o grande objeto de estudo dele é moda. E o meio acadêmico só aplaude quando você estuda coisas depressivas. É que você vai estudar moda e vai dizer então como a moda é usada para oprimir pobre. É isso? Para esfregar na cara do pobre? Eu tenho. É isso? É isso? Não. É o oposto disso que eu vou dizer. Então não me interessa. Então esse assunto é fútil. Na minha universidade, por exemplo, tem uma colega de psicologia, eu gosto muito dela, porque ela é bem maluca. Ela não bate bem, né? Não tem problema. Mas é uma pessoa muito legal. Quando está medicada. E ninguém dá muita bola para ela no departamento dela. Eu acho ela genial, acho que ela escreve muito bem. Mas ninguém dá muita trela porque ela estuda consumo. Enquanto o resto do departamento de antropologia estuda índio, a questão do negro, a opressão do pobre na sociedade, enquanto todo mundo estuda grupo marginalizado, ela estuda consumo. Só fala de gente com dinheiro, entendeu? E aí todo mundo fica. Era o caso do Lipovetsky. O problema é que o trabalho que ele produz no final das contas é um trabalho que chama muito a atenção. Porque para falar de moda, ele conseguiu ir muito além da moda. Ele tocou numa ferida moral dos tempos contemporâneos. Vamos começar por Lipovetsky. Vamos começar por ele. Como ele chega a uma ideia de responsabilidade. Que análise cruel, fria e triste. Coisa chata, né? Ele faz do nosso tempo. Olha. A moda, diziam. A moda é um instrumento de dominação. É um instrumento de dominação. E a moda funciona assim. Você tem um objeto da moda. Ter um objeto da moda torna você alguém especial. Porque ninguém avalia você por quem você é. O que cá para nós? Ninguém sabe quem você é. Nem você mesmo sabe quem você é. Você paga uma grana de análise para tentar saber quem você é e continua pagando, porque a análise não tem alta. Eu sempre achei que sou só sacanagem que Freud inventou para ganhar dinheiro. Mas o fato é que não tem alta, não tem cura. Não, tem que fazer sempre. Esse curso aqui você tem que fazer sempre. Você desconfia disso. Você que não sabe quem você é, você se identifica e os outros identificam você também por aquilo que você tem. O que você tem não precisa ser necessariamente um objeto. Pode ser uma profissão. Pode ser um cargo. Pode ser qualquer coisa. E quando eu digo coisa, não quero me referir à matéria. Mas coisas materiais e imateriais que são tornadas coisas porque você atribui a elas um sentido e um valor. Atribui um sentido e valor. Nós atribuímos um sentido e um valor para a profissão. Atribuímos um sentido e um valor para os objetos que nós carregamos. Nossa. Você usa penetão. Isso. Já foi, né? Mas na época eu lembro que eu chego com a camisa Benetton. se você fosse um... Eu lembro, pô, essa é pior ainda que Benetton. Eu lembro que um dia um amigo meu volta de férias e ele volta com a camiseta que chama a atenção de todo mundo. Camiseta e cabelo parafinado. Eu morava em Brasília. E o cara me volta um surfista em Brasília. Você imagina o quanto aquilo é estranho. Mas o fato é que ele chamou muita atenção. Estranhamente, todas as meninas queriam ele na festa. Inclusive as gêmeas amigas, um dos primos, um amigo meu, que todo mundo estava em cima das gêmeas. É, aí chega o cara. A camisa que ele usava era uma camisa verde-limão. Verde-limão. Daquelas que dá para ver do espaço. Olha no Google, você vai ver de vez em quando uma coisinha. É uma camiseta ou outra dessa. É uma camiseta verde-limão com uma arara multicolorida em cima de um galho e uma onda passando embaixo. Com um troço que eu não sei o que é arara. Que arara tem a ver com isso? E vinha a marca OP. Lembra das camisas OP? Camisa OP. OP. Coincide com o momento em que camiseta era roupa de pobre. Não tinha uma moda propriamente jovem e tal. E você constrói uma moda jovem ligada a surf. Isso é tão forte, cara, que até hoje para comprar camiseta, que não tem uma prancha na frente, não tem uma onda, é até difícil. As pessoas cismam em achar que camiseta cara tem que ter onda. Tem que ter surf. E vê a minha pinta de surfista. Eu já tinha essa pinta de surfista na época. Então era ridículo o negócio. Era ridículo. E aí tinha aquela camiseta. O fato é que aquele cara que tinha aquela camiseta, ele se achava o bambambam. Porque tem a camiseta. A camiseta cara. Mas quem não tinha a camiseta, também queria ela. Um objeto desse só te distingue. Só permite você ser visto como alguém melhor do que os outros. Inclusive para você mesmo, que aquilo que você tem é desejado por você e por quem não tem. Porque se quem não tem não dá a menor bola, isso também não tem valor nenhum, até para a gente. Não é a camiseta que deixava ele feliz, é o olhar do outro dizendo que camisa legal. Como se dizer camisa legal fosse sinônimo de dizer que cara legal. É isso que torna ela valiosa. Mas aí o que acontece? Para que alguém vai custar o quê? Comparando com o preço de hoje, sei lá, uns R$180 uma camiseta. Mas tinha vantagem que brilhava no escuro. Chegar mesmo em casa, isso quer um galhão. Até achar interruptor, não ia ter problema. É, R$180. Olha, todo mundo que podia comprar a camiseta. Mas aí, depois de um tempo, em Brasília, naquela época, já existia uma feirinha do Paraguai. Para quem conhece Brasília, não. Equivale mais ou menos ao camelódromo aqui na Uruguaiana, sabe? Aquela coisa depressiva e tal, cheia de bugiganga, né? Você não conseguia comprar camisa OP, mas você encontrava uma camiseta muito parecida, com a cor tão cheguei quanto, com uma arara tão multicolorida quanto, com um surfista também, só que a região era OB, não é? Era OB. Era OB. OB, Oceano Boreal. Sério? Oceano Boreal. Enquanto uma custava R$180, o Oceano Boreal custava 18, velho. Pô, 180 não, mas 18, subir 3 aí, né? E aí aquilo que você tinha, e só você tinha porque era caro, e te distinguia porque só você tinha, agora todo mundo tem. E agora que todo mundo tem, não distingue mais. Relógio Rolex. Não é todo mundo que pode ter. Mas na Uruguaiana vende relox. Custa R$12. E o cara dá garantia de um mês. Relógios relox. Olha que legal. E quem olha de longe, não repara muito a diferença. E aí, estranhamente, o Rolex também passa a valer menos. Era isso que diziam da moda. Olha como a moda é perversa. Porque o Burguês cria a moda para ele. Vai dizer, eu não sou proleta. Sou diferente. Sou melhor. E aí o proleta, coitado... O proleta fica querendo aquilo porque aquilo é bom. E aquilo é bom, e o proleta quer ter, mas não pode ter, e ele rala, trabalha mais, e assim ele faz o cara trabalhar mais só para ter aquele troço, entendeu? Que ele fica oferecendo para ele dizendo, é bom, eu sou bom porque tenho isso. Você pode ter também, e você rala, rala, rala, e quando você consegue comprar a falsificada, ele muda a moda. E você aparece feliz da vida com a galera, Eu também tenho! Agora parar é outra coisa. Puta, quer dizer, o pobre sempre chega atrasado, cara. O pobre tá correndo atrás de uma cenoura da moda que ele não morde nunca, ele não morde nunca. Só da cenoura, corre e o bicho anda. Olha que sacanagem, olha que sacanagem. Essa é a dinâmica da moda. Teoria dominante, até Gide Povetsky. Aí ele chega e diz assim, olha, tudo bem, isso explica. O que esse discurso está dizendo, nada mais é dizer que moda é um critério de distinção social. De que a moda pode ser um instrumento simbólico de dominação. Mas isso não explica por que a moda muda tanto e tão rápido hoje em dia. Por que eu digo isso? Porque havia dominação e uso da moda para distinção na antiguidade. Amigo, vai para o Egito. Roupa de escravo ferrado não é igual à roupa de faraó. O escravo ferrado podia até botar a mão na roupa de faraó, mas sabe que tem um preço para isso. E se você olha na história do Antigo Egito, olhando por múmiazinha, você vê que a moda não muda. Vai na Idade Média, meu amigo. A menina que ia para baile de debutante, não tinha na Idade Média, mas vamos fazer de conta que tem. A menina que ia para baile de debutante, ela pode pegar o vestido da bisavó. E se a traça não tiver jantado, ele está na moda. Ele serve. É só fazer um ajustezinho aqui, outro ali, e beleza. Ou seja, a moda muda muito pouco. E por que hoje muda muito? Essa história de dominação não explica a velocidade da mudança. E essa velocidade da mudança que ele quer tentar explicar. E se você reparar, da mesma forma que a gente atribui sentido e valor às roupas, às coisas, aos objetos, aos relógios, aos celulares, nós atribuímos também sentido e valor às pessoas. Opa, e aí quando você fala em atribuir sentido e valor às pessoas, você já dá um passo à frente. Você já dá um passo em direção à questão da moral, do que é o bom comportamento, do que se espera de você, do que é a virtude. Sim, porque os valores morais parecem mudar também com a mesma velocidade da moda. Afinal de contas, uma série de comportamentos que eram tidos há muito pouco tempo atrás como absurdo, pouca vergonha, hoje é quase, não só permitido, mas quase obrigatório. Eu estudei em Campinas, no final dos anos 70. Falando assim, parece que eu tenho 40 anos a mais. Né? Século passado, em Campinas. 70 não, 80, foi 87. 87. Tá com meu namoradinha em 87. Fui com ela pro shopping. Shopping Guatemi, em Campinas. Mãozinha dada. Na praça de alimentação. Sentado numa lanchonetezinha que vendia quibe. A gente se beija. Bitoquinha. Bitoquinha. Quem aparece? O segurança. Não pode. Não pode. E eu ali, meu amigo. Adolescente, o senhor não está entendendo. Tu sabe a dificuldade que foi isso aqui, meu amigo? Você tem ideia de quanto tempo de investimento isso aqui, sabe? Você tem ideia do custo desse, né? Dessa charretada aqui, meu amigo? E agora, e na hora do vamos ver, tu chega cortando assim? Pô, dá um minuto, pelo menos, para dar, né, aquela... Era o primeiro beijo do namoro e o cara ali não pode. Eu falei, mas em pé pode? Não, em pé também não pode. Na C&A pode. A praça de alimentação, de repente, não pode em lugar nenhum do shopping. Eu falei, agora ferrou. Pois é o mesmo shopping que hoje, no dia do beijo. Não foi hoje, né? Semana passada, né? Dia do beijo. Eu recebo uma revista que traz no começo do mês as coisas do dia, né? Hoje deve ser o dia do abridor de lata, alguma coisa. E dia para tudo. É, no dia do beijo, o mesmo shopping, esse mesmo shopping, o mesmo shopping que empatou meu beijo, na adolescência é um jovem que promove concurso de beijo. E quer ficar revoltado? Da praça da alimentação. Tem gente de década, tem gente de século. Eu dando a chavecada. Se você se recusar a beijar, dizendo, imagina a situação. Beija. E você lá, não é adequado. Ambiente público. Ela vai começar a dizer, você não me ama. Você não me assume. Se o cara insistir muito, banquei. Se provar que não é com a melhor amiga dela, você tem problema. Percebe como as coisas mudam muito rápido em termos morais? Entre o que é permitido e o que é proibido? Muito rápido, muito rápido. Isso é o mundo contemporâneo, mundo de mudança. Mas aí vem Lipovetsky, por que muda tanto? E há algo em comum entre Lipovetsky, não é? E Luc Ferry. Um terceiro autor chamado Alain Renaud. Alain Renaud tem um estudo muito interessante sobre política. Ele é autor de filosofia política. Em especial, democracia. Ele adora esse papo de democracia. É o grande objeto de estudo, é a tara. Democracia está muito ligado, entende ele, ao desenvolvimento da ideia de individualidade. Então, por conta disso, ele desenvolve, ele passa 4 anos só estudando, publicando e falando de indivíduo. É o indivíduo na contemporaneidade. Porque a partir da ideia que nós temos de indivíduo, haverá uma consequência para a ideia de democracia. Ele fala de indivíduo pensando em democracia. O discurso sobre indivíduo, tirando a democracia fora, é o que os dois tomam emprestado. O que ele percebe quanto ao indivíduo hoje? Ele começa analisando um livro de Tocqueville. Eu estou te dando toda a linha acadêmica dos caras, hein? Alexis de Tocqueville. Um livro chamado A Democracia na América. É um livro de Tocqueville que ninguém lê, porque ele é deste tamanho. O livro será tão mais lido quanto menor for. Saiba disso. É. O que ele diz da democracia na América? Ele analisa o individualismo e diz, olha meu amigo, a América constrói uma ideia de indivíduo combatendo a tradição e a hierarquia. Tradição e hierarquia. Porque o que mantinha uma sociedade desigualitária, os dois produtos da cultura que mantinha uma sociedade desigual da Europa, eram a tradição e a hierarquia. O que eu quero dizer com tradição? A ideia de valores entregues, transmitidos, de geração a geração. O mundo é assim. Por que o mundo é assim? Porque era assim na época do seu bisavô, e era assim na época do seu avô, e vai ser assim na sua época, e aí você, na época do seu filho, não foi do mesmo jeito. A tradição. Sociedade tradicional. Sociedades que tendem à conservação dos costumes. E a hierarquia? Aí é mole. Essa tradição, ela já traz também um código dizendo qual é o lugar de quem na sociedade. Mas não é uma sociedade monárquica. Você nasceu nobre, teve sorte de nascer com sangue azul, nobre, nasceste, nobre, morrerás. Se do outro lado você nasceu pobre, vai morrer pobre, ainda que tenha dinheiro. Porque o fato de ter dinheiro não muda em nada a sua condição social. Porque a sua condição social não é medida pela quantidade de dinheiro que você tem. E sim pelo seu sangue, pelo seu berço. Né? Estado interior que é assim, você bota o pé lá, você é de família. Eu sou da família Cruz Maltina. As pessoas não entendem quando eu falo isso no interior. Sabe, vê como é forte isso? Pois é isso que os americanos combatem. O que Alain Renaud percebe, o que ele descreve, é só o desenvolvimento detalhado dessa luta contra a hierarquia e contra a tradição. O fato é que o produto disso somos nós, pessoas muito avessas à hierarquia e à tradição. O combustível da mudança rápida, o motor que acelera a transformação dos valores. É porque nós temos ojeriza a tradição. Ojeriza a tradição. Ojeriza a hierarquia. Não que não haja hierarquia entre nós. Há. Mas os critérios de distinção hierárquica, agora, eles têm que ser muito sutis. Porque a cada critério de distinção que aparece, meu amigo, há um enxame de gente para denunciar e combater. Como assim? Você sabe que quando lançam o seu... Olha, meu amigo, na época do beijo em Campinas, celular era coisa de ficção científica. O mais perto que chegava disso era Maxwell Smart, a gente, 86, que tinha um sapafone. Ele tirava o sapato, né? Aí girava a sola do sapato aqui, né? O calcanhar do sapato, né? E tinha uma rodela, aquela rodela de piscar. Piscava, puxava a anteninha e falava no sapato. É o máximo, é ficção científica. Quando muito num filme de James Bond, o cara pegava uma maleta deste tamanho, não era uma maleta, era aquela mala que você tem que despachar da companhia, que nós temos que fazer no avião com um cara. Né? Aí o cara abria, aí saiu um negócio de satélite, né? Bandeira parabólica, e o cara pegava o telefone deste tamanho de escada, deixa de escada, ninguém pensava em apertar o botão, né? Era isso. Pouco tempo depois aparece o celular, mas coisa restrita. Caro pra diabo, tinha que entrar numa fila para comprar, e quando conseguia comprar, parabéns. Você ganhou o seu Motorola PT550, Google Motorola Tijolão. Motorola Tijolão. Estava no Rio já. Na praia. Amigo meu, na praia. Toco Motorola, o tijolão. E ele saca o tijolão na praia. No calçadão. Abre o tijolão. Alô! As pessoas que passavam, porque ele falava no telefone, e eu, claro, sem ter com quem olhar, com quem conversar, olhava as pessoas de volta. As pessoas passavam babaca, só para dizer que tem. Não precisa. Lembra que chamou controle de quem precisa e quem não precisa. Né? No bar, pega o telefone, não precisa falar no bar. Só que se for médico e alguém diz, tá morrendo, velho! Sabe? Só para isso. Porque se não for médico, vai atender alguém que vai morrer daqui a 5 minutos, não se justifica. Eis as pessoas denunciando. O cara só quer aparecer. Como é? Chega num grupinho qualquer. Quando você é apresentado, sabe? Dentro dessa estratégia você acha que vai dar certo. Te apresentam e você, como vai? Eu queria dizer de mais nada que eu sou muito bom. Eu sei que vocês vão dizer babaca, esse cara não é humilde. Mas se você fosse eu, você ia ver como é difícil ser humilde. Sendo quem eu sou, como eu sou, bom como eu sou, para ser humilde eu vou ter que mentir. Mas eu não sou mentiroso também, porque a mentira é coisa de gentinha. Feito vocês. Quanto tempo você acha que você vai durar? Faça as contas aí. Faça as apostas. Faça uma simulação para você ver no mundo. Só para olhar a cara das pessoas. Somos avessos. A hierarquia, aquela hierarquia explícita. Não que nós não hierarquizemos as pessoas. Nós somos avessos à hierarquia explícita. Ela tem que se tornar mais sutil. E a tradição. O bonito não é o que era bonito ontem. O bonito tem que ser bonito hoje. E assim nós vivemos um mundo de consumo do novo, constante. Eu comprei um videocassete na época em que se comprava videocassete. Veja que eu só estou lembrando de coisas do século passado. Quando eu chego para comprar, eu duro, como sempre, eu olho e o cara diz, tem esse vídeo cassete e tem esse outro. Eu olhava a cara dos dois que estavam fora da caixa, né? Aquela coisa de ponto frio, você divide em 60 meses, sem juros, casamento. Aí tu olha para um, olhava para um vídeo cassete, olhava para o outro, olhava para um, olhava para o outro. É igual. Aí eu olhava para a caixa. Igual. Olhava para o preço, R$30 a mais. O vendedor, meu amigo, qual é a diferença? É que esse aqui é o modelo YZX100. Esse outro é o modelo YGX150. Tá bom aí? É que esse aqui, ele tem a exclusiva tecla Digital Crystal Video. E a exclusiva tecla digital Crystal Video acessa um sistema de tratamento da imagem ionizado que deposita átomos energéticos de vário que conseguem fazer com que a imagem seja transionizada num sistema PAL-EC-27. R$30, eu compro. Aí levei. Aí bota pra funcionar. Eu ficava assim, com o controle remoto na mão, filminho passando, e eu ficava apertando. Tem um botão pra apertar o troço. Um botão. Digital Crystal Video. Aí eu apertava. E desapertava. Apertava de novo. Desapertava. E nada. Vamos dizer que nada acontecia no painel do vídeo assim, João Luiz Azul. Apertava, apagava. Eu falei, eu devo estar ruim da vista. Né? Aí o que você vai assistir? É um palmo da TV. Apertava. Morou da história, eu paguei 30 pau na luz azul. 30, agora eu só deixava ligada direto também. E tava o painel, parecia um Boeing. Mas eu comprei o aluguel. Eu comprei o GFX, não sei o que lá, com um novo modelo. Já reparou que as coisas são apresentadas como novas? Porque no fundo é um videocassete que nem todos os outros. Como diz Cazuza, a gente vive um museu de grandes novidades. Porque as mesmas coisas são relançadas sempre. Só que agora, com um novo sistema. Olha esse celular. Mas esse que você tem é CDMA, porque agora... Não, antes era analógico, agora é o digital. Aí você tem o digital, mas o que você tem é o modelo CDMA. E esse é CDMA. Agora, depois do CDMA, veio... Tem antes do 3G ainda, que é o GSM. É aquele que não funciona em elevador. É? Tem o GSM, que é muito melhor. Você só sabe a sigla. Se perguntar como funciona, tu não sabe explicar. Tu nem precisa saber. Você não domina e não é para dominar, é só para saber que é diferente e mais nada. E aí você compra um troço diferente. Que é muito mais legal. E que tem musiquinha na propaganda. É o que basta. Porque o que é novo é bom. E o que é velho é uma porcaria. Percebe? Olha quanto dura o seu celular. Agora olha quanto dura você. O que faz a mesma coisa com você. Quando diz o importante não é ter mais emprego. É a empregabilidade. Seja lá que bosta seja. Não é? E é você nessa jogada que nós vamos ver após o intervalo. Porque isso requer cafezinho para você ver.